Muito boa noite, olha, é um prazer, eu tô chegando aqui desse programa, o Scholar Show, agora com vacilo urgente pra trazer pra você as matérias que chocam a sociedade. Muito prazer, boa noite, eu vou agora começando o programa aqui, chamando o comandante, Abilton Comandante, alô comandante. Alô da Treta, boa noite pra vocês espectadores, estamos aqui sobrevoando o local do crime. É isso aí, ô meu querido comandante, tem uma cena de uma chacina, é isso que tá chegando aqui, tá bom? Uma chacina ao vivo, é isso comandante? É quase isso da Treta, estamos sobrevoando aqui a área do crime, mas na verdade onde houve a chacina, a cena não é mais ao vivo. Mas como assim não é ao vivo? Me explica aí esse negócio, tá dando microfonia, alô direção, tá dando microfonia do estúdio, como é que não é ao vivo comandante? Então, a verdade é da Treta, que seria ao vivo se fosse alguns instantes atrás, mas como já foram todos assassinados, agora a reportagem é ao morto. Tá, mas é uma brincadeira, é uma barbaridade, não é possível que estão fazendo isso comigo aqui nesse programa, viu? Vamos falar agora do esporte, porque olha, chegou o caso aqui do assassinato do meio-campista do América Mineiro. Não é? O comandante Abilton, fala aqui pra gente o que, que aconteceu da morte aí do meio-campista. Então, o que aconteceu da Treta é que o goleiro já cometeu o assassinato e ele já foi encaminhado para a delegacia. Ele já foi encaminhado, ele que bateu o meio-campista, é isso? É isso mesmo, segundo as informações, ele já se encontra detido. Mas me explica aqui, como é que ele bateu esse meio-campista? Então, pelo que as fontes informaram, ele matou o meio-campista com um tiro de meta. Ah, não pode ser, é brincadeira, é um tiro de meta, agora esses caras estão cheios da piada aqui, é brincadeira, é uma barbaridade, viu? Agora eu vou falar de uma barbaridade, o mágico que tem que aí fazer o show dele pra entreter as criancinhas, não é? Durante o show ele perdeu a linha e saiu quebrando tudo, chutou cartola e arrumou briga. Ô comandante Abilton, me ajuda aí, me dá informação, comandante. Então estamos sobrevoando agora o circo, aonde aconteceu... Onde aconteceu o acidente. Você tá sobrevoando o circo aí. E o que que aconteceu aí no circo aí que ele brigou com todo mundo e... Após o palhaço chutar cartola, ele saiu correndo e se encontra foragido no momento. O pessoal ficou hiper revoltado com a atitude do mesmo. Não, mas que pessoal? A classe dos mágicos, é isso? Não, da Treta. A classe dos sambistas. Olha, é uma brincadeira, eu tô indignado com essa barbaridade. Tô sendo trollado aqui nesse programa. Eu não vou mais fazer nada, olha, eu vou embora. E a gente volta na semana que vem com mais um vacilo, gente. Ajuda aí, ô!